Obrigada, senhores. Já chegou a hora, quem lá no mato mora, que vai agora se apresentar. No chão do terreiro, a flecha de seu flecheiro foi que primeiro surgiu no ar. Seu aimoré, seu coral e seu guineve, seu jaguaré, seu araranguá. Tupá e Belvi, seu tupambi, seu tupi, seu tupiraci, seu tupinambá. E seu pedra preta se anuncia, seu rompimado, seu sete flechas. E seu ventania me assoviar, seu vence demanda, seu vi dançar. Teseu, meu papuá. Seu pena branca rodopiar, seu mata virgem, seu sete estrelas, e seu vira-mundo me abençoar, e toda a falange do Jurema dentro do meu congá. Seu pirajara trouxe seu jubiar e seu tupiara pra confirmar. Linha de caboclo de seu arranca-toco, um irmão do outro quem vem de lá. Roberlock e joia, vi seu araripóia com seu jiboia beirando o mar. Com coca burduna chegou seu grajaúna, que paraúna mandou chamar. E seu pedra branca se aproximar, seu folha verde, seu serra negra, seu sete pedreiras eu vi rolar. Seu cachoeirinha ouvi cantar, seu girassol girar. E seu boiadeiro me cavalgar, seu treme terra, seu tira-teima. Seu ogum das matas me alumiar, e toda a nação se manifestar.